Vem aí, o lendário Rubi Saudade. Rubi! Agora é com o meu parceiro Didi Boy. Didi Boy, muito obrigado, viu? Gilmar, valeu! Evaldo Silva, amanhã tem mais Avia Show. Obrigado, Recreio! Foi só uma palhinha de leve, né? Só uma palhinha, só uma palhinha. Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Tentar dizer que amo outro rapaz não me satisfaz. E aí, Recreio! Vida, saudade do ano! Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia eu te quero, ser. Atenção, Luciano! Aqui na portaria, Luciano! Você não quer que eu vá, então pra que brigar? O som das estrelas. Pegue minha mão e vamos conversar. Seja uma estrela. Siga essa estrela. Rubi. Vamos conversar. Pra tentar voltar. Só as melhores. Bora, vai dançando, vai dançando. É a Davi da saudade, alô, Dani Deu. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Quem é que tá tocando? É o garoto Didi. O que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já é. Pax da tatuagem, as poderosas, a Lubelzinha. Todos meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre. Gravando o CD ao vivo, tio Givaldo. Você me. A gente avisa, amanhã a estreia do Tuba continua lá na Via Show, segunda-feira, aniversário do Jairinho, na Liberia. Lembro que você me falava que era amor para sempre, e eu acreditei em você. Meu gerente Murilo do Jaguar, alô Murilo, tamo junto, meu gerente. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você. Você e você. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar, você me perdeu. É o garoto Didi. Não deu valor em mim. Poderoso Rubi. Júnior Mix do Globo de Ouro. Vale. É aniversário do Drig Ding. Alô, Drig Ding. Mas vou me encontrar alguém que vá me amar. Poderoso. Aí você vai saber. É o nosso Rubi, detonando suas melhores! Um som de verdade para você que é de verdade. Rubi. Quando Você chega numa festa e ouve o som do Rubi. O som das estrelas. Ele é o Todo-Poderoso tocando pra mim, pra ti. O corpo todo estremece com vontade de ganhar. A moçada no salão até parece que vai voar. E esse é o som! O som do Rubi. Com o som do Rubi. Rubi, Rubi. Max da tatuagem e as poderosas! Está aqui com a gente, beijando o coração pra vocês! Rubi, Rubi. Tocando pra mim e pra ti. Ei, filho, aqui é Rubi, tem que respeitar. Esse é o som do Todo-Poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, e você jamais vai encontrar outro igual. Remexe, remexe, remexe! Remexe, gatinha, remexe, gatão, ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim. Meu parceiro Strick do Rubi! Marques e Rubi. Diz aí qual é que é o som. Esse é o som do Todo-Poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Rubi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Remexe, gatinha, que remexe, gatão. Ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacou? É o garoto Didio. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. E vai! Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. E o Didio Boy vai detonando! Bora, Rubi! Ontem eu vi você, em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés. Mas não vai te humilhar. É o garoto de... Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Equipe Móveis Suja, as poderosas Belzinhas Passageiras. Um dia eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra meu parceiro mim. Jamaica do Aurata do Rubi. Vou aos limites. Vem, vem. Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. E o Rubi vai detonando uma atrás da outra. Bato um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Didio Boy, cheio de desejo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. Boy, aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo, deitar na tua cama. Agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Eu não é! Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. É da vida a saudade! Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Esse é o nosso Rubi, detonando pra você se ligar. Bora e vai girando, vai girando. Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Poderoso Rubi. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Boy, boy, boy. Porque te amo, vem que eu te quero. Tá chegando, dia 21 de abril, aniversário da sua poderosa, da Bia Show. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de luar. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. Então bora, vai. Bora e vai girando no Ruby. Vai girando Vai dançando, remexendo, detonando. Bora, DJ Boy. Bora, meu Ruby. Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E aí era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Olha aí, Gigi Boy. Aniversário do Driglinho Moisés Coça, da Metrô. E ele está aqui com a gente, curtindo o Rubi e a carroça, hoje aqui no Recreio. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jereca. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora afim de jerecar. Poderoso. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais. E vai, e vai! E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem. Fora do solinho, do solinho, do solinho, assim, ó. Você deu ao vivo da festa de hoje. Vem dançar, aí no House Mix. Vem dançar, vem curtir, vem dançar. Tu vem! É a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. Vem dançar. Toca de jeito com brega. Que essa galera não pode parar. É o garoto Didi. O gatinho já está rebolando. Com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave. Porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. O B é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. É o poderoso que já. O mestre DJ Gilmar. Eu acho que vou dar uma ligadinha pra minha gatinha. Porque tu sabe, por aí. Há mais de 67 anos, atravessando gerações e gerações, esse é o nosso Rubi. É de pai pra filho. Vamos sair. Só se for pra ir no Rubi. Bora esquentando, bora esquentando. Vai detonando o Rubi. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, vai.

fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando é a saudade, um dia eu te saudade. Amar. Você está no Rubi. É o boy na parada. Eu fiz de tudo para não te perder. Um beijão pra Nádia. Alô, Nádia. Ana Maria Braga Paraense tá no Rubi. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Júnior Alucinado, União Hightech. Tão só, sem o teu carinho. Maurício JB. A lembrar sozinho. Júnior Moreno de Santa Isabel. Todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Oi! Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E o DJ Boy vai detonando a saudade pra galera. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Boy. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, meu parceiro Maradona. Se você me quiser, ele e toda a sua galera tá no Rubi. Se você me quiser, se você me quiser, meu parceiro Ramon, Sidney, Emerson Manel, Cadichu Mosquinho de Americana. Seus amigos então descobriram a razão que mudou. Luciano e todos os cachorros. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Ser um paulista. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. E o Rubi vai detonando pra galera. Deixa, deixa, deixa, deixa, vai! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Guarirá, beijão pra você do Didio! Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Tô na área! Tão lindo amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto que eu já temos CD ao vivo! Da parte do DJ Jairinho, DJ Américo e o Tubarão. O vazio sem você, viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Boy! Carolzinha, lá de Marituba, meu parceiro Giboia! Isso é só uma prévia do lendário! Te prepara! Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? Diz pra mim, diz pro Didio, vai! Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você, eu não consigo. Olha, Didio, toda a galera da equipe Bob Esponja aqui do lado. Só na manhã curtindo o som do Rubi, viu? Coisa boa. Valeu, Bob Esponja, pode crer! Júnior alucinado e high-tech. Todas as poderosas também. Max da tatuagem. Belzinha, olha, Ju. Ediene, as primas estão no Rubi, é. Eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. É uma atrás da outra. Vai girando, Rubi! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. E você? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra. Olha, Didio, se abraçamos do carinho. Nosso amigo Max da tatuagem tá com a gente também. Grande Max, abraço aqui no Tubarão, valeu! Data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar. E a gente agradece, Manel M. Promoções. Mas Ademar, Carlito, Evaldo, meu papidense, nosso verde de Jumar. Ah, pois essa aqui tem a carroça. Obrigado a todos os nossos passageiros que estiveram aqui com a gente, já confirmando presença amanhã da Bia Show, segunda de Imperial. Parceiro William de Salinas e a Tainá Tono Rubi. Te abraça e você vai me amar, a mim se entregar e vai querer voltar pro calor dos braços meus. Então vem! Eu vou. O primeiro a gente nunca esquece. Rubi, eu sou. Rubi vai me mostrar. Rubi nessa canção é tudo que eu tenho pra ti. Após essa tem a carroça. Eu vou. Então vem, já tem o CD ao vivo. Rubi, eu sou. Aí no salão com o maluquinho. Rubi, eu sou. Coração, DJ Gilmar é quem vai conduzir o som que bate forte em mim. Sinta essa explosão dentro do seu coração, igual a todo amor, tudo que eu sinto por você. Eu Carlito, valeu Ademar, valeu Manel, obrigado a Nani Deua, tá chegando o lendário, dia 1º de junho, lá na Via Show! Rubi, eu vou. Rubi, eu sou. Após a vinheta tem a carroça!